ser. Viver sem ti não pode ser. És tudo que tem de bom no meu viver. No gramofone pela Cultura AM de São Paulo, nós ouvimos Alcides Gerardi, de Moraes e Arquimedes Rodrigues, Deusa da Beleza. Ouvimos também Francisco Alves, composição de Freire Júnior, Olhos Japoneses. E agora, nós vamos ouvir Aracide Almeida. Chegando meu filho cantor, salve o seresteiro, salve o meu amor. A noite é minha, o seu semblante alegre está dizendo que está cheio de disposição para acabar com a dor que estou sofrendo, clareando a noite do meu coração. Eu tinha visto um manto muito escuro cobrir a ilusão da minha vida, mas como a dor sempre descobre um furo, o meu desengano encontrou saída. A chave que abriu a liberdade para o meu coração cheio de dor está na voz de minha simplicidade, deste cereceiro que é o meu amor. De terno branco, todo engomadinho, todo parceiro carregando o fino, já vem chegando meu feliz cantor. Salve o cereceiro, salve o meu amor. A noite é minha, o seu semblante alegre está dizendo que está cheio de disposição para acabar com a dor que estou sofrendo, clareando a noite do meu coração. Todo parceiro carregando o fio, já vem chegando meu feliz cantor. Salve o celesteiro, salve o meu amor. A noite é minha, o seu semblante alegre está dizendo que está cheio de disposição para acabar com a dor que estou sofrendo, clareando a noite do meu coração. Mesmo no duro, nunca levou os seus duros, um desaforo pra casa. Meu bamba que é destemido, que é forte, que nem sequer teme a morte, e queda no carrascada. Se às vezes me perguntou, ele brigo, dá-me conselho de amigo, mas nunca me dá pancada. Meu bamba ganhou a fama de bamba, não foi na roda do samba, dançando de zombo, sarrado. A fama se tornou bravo e valente, adquiriu no baque, desde pegando só no pesado. Encaro os homens de frente e numa luta usar raza. Meu pampa é pampa, mesmo no duro, nunca levou os seus juros, um desaforo pra casa. Meu pampa que é destemido, que é forte, nem sequer vê minha morte, e se essa luta rasgada. Se às vezes me pego com ele, trigo, dá-me conselho de amigo, mas nunca me dá passada. Meu pampa ganhou a fama de pampa, não foi na roda do samba, bastante de jogo, sarrado. A fama se tornou bravo e valente. desfazer, querido, no baque, desde pegando só no pesado. Oi, meu povo, é difícil, é valente, um carinho, tome de frente, e numa luta os olhos arrasar. Meu pamba é pamba, mesmo no sul, nunca levou, e se eu juro, um desaforo pra casa. Meu pamba é desfinido, é forte, quem te quer ver minha morte, e se é da luta rasgada. Que às vezes me peço com medo, sigo, dá-me conselhos de amigos, mas nunca me dá pancada. Aracy Cortes, de Ismael Silva e Newton Bastos, Quero Sossego. Linda Batista, de Luiz Peixoto e Chiquinho Salles, Meu Bamba. Aracy de Almeida, de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz, Engomadinho. Estamos apresentando pela Cultura AM de São Paulo o programa Gramofone, destacando a música brasileira da década de 30 e também da década de 40. E agora, na sequência do programa, Elininha Costa. Depois, nós vamos ouvir Lúcio Alves. Outra vez juntos estamos, o que passou esqueçamos, serão só meus os beijos teus, feliz serei como eu. Sinto que o meu coração palpitou, nova emoção. Tem teu olhar, estranha luz, tem um mistério que seduz. Tu és, enfim, tudo pra mim. Nada existe que nos possa separar, meu grande amor. Tudo me diz que contigo eu serei muito feliz. Quando estou junto de ti, sinto que o meu coração falte de amor, nova Alves de Oswaldo Ferris e Aloysio de Oliveira, Solidão, Heleninha Costa de Raimundo Flores e Armando Cavalcante, Junto de Ti, Ciro Monteiro. Passeava na rua onde ela morava e já chegava pra mim. Passeava na rua onde ela morava e já chegava pra me conformar. Me chamava, não sei como suportava o medo de me convencer e lhe dar perdão. Eu já pensei em ceder, mas compreendi meu dever e hei de sempre conservar a razão. Enquanto toda a cidade dormia, eu ia lhe procurar. Passeava na rua onde ela morava e já chegava pra me conformar. Passo dias na esquina, falando mal do vizinho. Esse mal ninguém lhe tira, fala mal de toda a gente. Já falou da sua amiga, só porque fez permanente. Trata da tua vida, deixa de procurar. Se não tens o que fazer, meu bem, vai carregar minha. Trata da tua vida, deixa de procurar. Não tem o que fazer, meu bem, vai carregar minha. Seja moço, seja velho, todos levam seu pedaço. Até o pobre do Cornélio já se viu no embaraço. Já falou na Pipinela, já falou no seu Joaquim, já falou da tia dela, só falta falar de mim. Trata da tua vida, deixa de procurar. Se não tem o que fazer, meu bem, vai carregar minha. Trata da tua vida, deixa de procurar. Se não queres o que fazer, meu bem, vai carregar minha. Passo dias na esquina, falando mal do vizinho. Esse mal ninguém lhe tira, fala mal de toda a gente. Já falou da sua amiga, só porque fez permanente. Está vazia. abraço, os seus beijos e da sua voz. Minha vida está vazia. Criei esse drama entre nós. Verde Amarelo, de Wilson Batista e Erasmo Silva, Casa Vazia. Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma, de Nabor Pires Camargo, Vá Carregar Piano. Ciro Monteiro, de Lupicino Rodrigues, e Felisberto Martins, Enquanto a Cidade Dormia. E agora, na sequência, Vicente Celestino. Respondi, e com a minha opinião.

deixaste em minha vida a sombra colorida de uma saudade imensa. Deixando-me ficaste, mostrando-me contraste, matando a minha crença. E hoje desiludido, muito tenho sofrido, cheio de desenganos. Ah, eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. O retrato na sala vai lembrar com saudade a minha mocidade. A vida para mim tem sido tão ruim, o desengano. Ai, eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. Ouvimos Silvio Caldas, dele e Wilson Batista, Meus 20 anos. Orlando Silva, de Marino Pinto e José Gonçalves, Aos Pés da Cruz. Mário Reis, composição de Noel Rosa, Vejo Amanhecer. Madalena, você foi ao samba sem me avisar. Veja se isso é hora, o sol já está de fora. Vou para o trabalho e vou ser o samba dela. Veja se isso é hora, o sol já está de fora. Vou para o trabalho e vou ser o samba dela. Madalena, oh Madalena, não convém se desculpar. Estou em cima da hora, tenho que trabalhar. Mas já vou lhe prevenindo, acho bom não esquecer. Logo mais quando eu chegar, é que eu vou conversar com você. Você sabe por quê? Madalena, você foi o samba sem me avisar. Parece incrível, mulher, você não tem pensar. Veja se isso é hora, o sol já está de fora. Vou para o trabalho e você no samba até agora. Madalena, Madalena, não convém se desculpar. Estou em cima da hora, tenho que trabalhar. Mas já vou lhe prevenindo, acho bom não esquecer. Logo mais quando eu chegar, é que eu vou conversar com você. Madalena, você foi ao samba sem me avisar. Parece incrível, mulher, você não tem pensar. Veja se isso é hora, o sol já está de fora. Vou para o trabalho e vou ter o samba dela agora. Veja se isso é hora, o sol já está de fora. Vou para o trabalho e vou ter o samba dela agora. Ginga, ginga, que saudade danada. Fui dar uma... uma virada, correr mundo com meu samba. E a batucada de inspirada melodia era na terra estrangeira o meu pão de cada dia. A ginga, ginga, mas que coisa bastante. Sem você viver banzeiro, não cantei com mais ninguém. E só sentia sua voz no meu ouvido, recordando com saudades o que é que a baiana tem. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo nem tem no meu choro. É, mas subi na pensão da dona Estela e comi muito tutu de feijão feito por ela. Eu fiz depois um casaquinho de tricô pro meu amor. E de qualquer cor. Oi, oi, oi, de qualquer cor. E hoje quem é que está docinho pro você? Hein? Foi sua ginga que abafou, meu amor. Ai, ginga, ginga, que saudade danada. Fui dar uma virada, correr o mundo com meu samba. E a batucada de inspirada melodia era na terra estrangeira o meu pão de cada dia. A ginga, ginga, mas que coisa bastante. Sem você fiquei banzeiro, não cantei com mais ninguém. E só sentia sua voz no meu ouvido, recordando com saudades o que é que a baiana tem. Tu vens de baixo por baixo do baixo, e baixo tão baixo nem tem o meu choro. É, mas subi na pensão da dona Estela e comi muito tutu de feijão feito por ela. É, e eu fiz depois um casaquinho de tricô pro meu amor. De qualquer. Oi, oi, oi, de qualquer cor. E hoje quem é que está louquinha por você? Ai, não faz falta. Foi sua ginga que abafou o meu amor. Subi na pensão da dona Estela e comi muito tutu de feijão feito por ela. E eu fiz depois um casaquinho de tricô pro meu amor. De qualquer. Oi, oi, oi, de qualquer cor. E hoje quem é que está louquinha por você? Eu estou nervoso. Carmen Miranda e Barbosa Júnior, de Juraci de Araújo e Gomes Filho, Ginga Ginga Choro, Anjos do Inferno, de Bide, Marçal, Madalena. E assim nós encerramos a edição de hoje do programa Gramofone. Gravação de Nivaldo Monteiro. Edição e montagens Alex Capa e Carlos Lima. O apoio de produção de Maria Helena Antunes e Lívia Libânio. A apresentação de Celso Brambila. Seleção musical de Márcio Barker. A Cultura AM apresentou Gramofone. A Voz Popular, um programa de Luiz Antônio Giron. A história da música popular brasileira contada por seus intérpretes. No próximo domingo, Tito Madi. Balance mesmo que é bom, do leme até o leblon. A Voz Popular, com Luiz Antônio Giron. Domingo, às 11 da manhã, com reapresentação na quinta-feira, às 6 da tarde. Aqui, na Cultura AM. Ande bem devagar, que é pra não se cansar. Domingo, às 5 da tarde, você tem um encontro com Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Um programa voltado para a produção independente. Um espaço para músicos, compositores e intérpretes que viabilizam seus próprios projetos. Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Domingo às 5 da tarde, aqui na Cultura M. Termina hoje o horário de verão. À meia-noite, atrase o seu relógio em uma hora. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11544. 7050-36900, São Paulo. E-mail: falecom@radiocultura.am.br. A Cultura M apresenta